sangue bom. Eu continuo perturbando você, muitos me fazem companhia, outros falam mal de mim. Não tenho tempo pra trabalhar, só pra sorrir. Te pego nas esquinas, bares, mentes perturbadas, alimenta o meu vício, te destruindo pelas madrugadas. Já tentaram me exterminar, me incriminar, se associar a mim é o que conseguiram. Sou eu é quem fala, e você é quem vai preso por minha causa. Mas sou seu amigo, fica frio, no hospital, no leito solitário, no presídio ou em casa, na miséria, sou seu amigo, fica tranquilo. Com os caras eu já estou reinando, até as minas chegam junto de vez em quando. Mas sou rico, tenho funcionários, rendo fácil, fácil. Sou da cor dos colarinhos do plenário. Não sou o comandante, mas viajo sempre. Não sou relógio, mas sou da hora. Não sou ladrão, mas eu já roubei quase toda a sua vida, cara. É. Seu irmão morreu na minha, não fiquei com dó. Vacilou, cachimbo cai no mundo do pó. Até Mauricinho me estica na mesa. É sangue bom? Então, deixa que eu injeto. Vai uma taturana aí só pra ficar esperto. Não vai deixar os manos te tirar. Toma cuidado pra não assoprar. Mas não esquenta, na boca nunca vai faltar. Às vezes os homens pegam, a casa cai, mas depois vem rapidinho, vem chegando mais. Entrou nessa, maluco, é difícil sair. Overdose te espero, teu fim está breve. Eu quero é mais pra você. Quero que o circo pegue fogo e os bombeiros estejam tudo em greve. Eu quero é mais. Veja só onde você se meteu. Não tenho culpa, o problema é seu. Sai fora, eu não quero mais você. Agora é só a morte é quem vai te querer. Outro dia eu corri solto na banca, gente rica por trás, grande negócio. Mas um fulano se empapuçando, prepara o cachimbo, me traz a pedra. Coitado, esse já era. Viagem clandestina, sem passaporte, e o destino você sabe, otário, é a morte. É assim que eu quero, tem que ser assim. Eu gosto do apelido que puseram em mim. Meu nome original, você sabe qual é. Não precisa nem eu falar. E se me quiser, mano, você me encontra em qualquer lugar. Uns me criticam, outros me consomem. Se eu fosse coisa boa realmente, é, eu não teria esse nome. Posso muito bem estar onde você estiver.